suas pessoas? Sim. Portão é o 2, mantenha-se da Juliette aguardando a liberação. Portão 2, vai aguardar. A bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre no noite, acima 95, um voo. Índia Alfa, ponto espera, 295, torre, 0 no meio, é bom, tem que comer. Táxi via Juliette para o portão 2, observando a aeronave da Gol saindo do pátio. Juliette no 2, faz igual. Juliette Mike autorizado, decolar pista no 7, vento no 30 graus, 109. Autorizado, decolar vento no 7, Mike, em Copa Vita, eu confirmo, estava prosseguindo para Salvador. Uno 55 é autorizado, alinhar e manter pitono zero. Pode você nada. Cliente Papavita, acione código 0225, código de Salvador 1016, mais próximo ou desce para 500, faz para que o cruzamento é de Duna e Simbra. Patango Whisky Yankee Uniforme, acione identificação, desça a chegada da Mari para nível 050, o ajuste no 06. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeo Mike Juliette Mike, cruzando 2,60. Papa Romeo Mike Juliette Mike, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 430. Via da El para 430, Mike Juliette Mike. Ou no 556 autorizado decolar pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Sente chama e torre na frequência 118, decimal 95. 118, obrigado. Salvador, Oxalé 6200. Oxalé 6200, QNH 10 no 6, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, estado no 0 no 6, 6200. Me 6200, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 10 nós. Pouso no 06, 6200. 556, decolador 55, controle 120, décima 8. 208, 56 graus. Direto Mike, mantém perfil da saída, aguardando coordenação. Aguardo, obrigado, Mike, direto Mike. Controle de Salvador, gol, 956, bom dia. 1556, contato radar na decolagem, subavia CDDL para nível 360. 1556. Patrão Goiânia que está vista, está autorizado a fazer o cruzamento entre Duna e Simbra, mantendo a 500 pés. Após, já posso usar o local de pouso. Colo 790, aguarde para o pushback. Aguarde. 935, alterna 125, decimal 1. 2835-351, Mike Gillette Mike. Nós já temos aeronave com prioridade ingressando no pátio, estimando 3 minutos para o pushback. Alô, janela 6200. Janela 6200, táxi de Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 356, sua identificação, dessa vez chega da Mari para nível 060, o ajuste no 096. 066, via Mari para 060. Confirmando o procedimento em uso, o R9 da 10. Qual a primeira nave? Poxa, 6356. Afirma, após o TAP, você revira o 366. Mas escape do Sierra Victor 3M. Sierra Victor 3M, Bangu, está passando o Romeu Golfo Vitor, passando o Conde, mantendo 1-0-5. Golfo Vitor, sua identificação, vai na broa de Bonfe para a chegada Bonfe, ajuste 1016 e forme no ponto que é o descida. Romeu Golfo Vitor. Está batendo o nível do Golfo, solicita a broa do VR para Conde, 1-0. Está passando o Romeu. Correção, Romeu Golfo Vitor, contato radar a 67 mm em Salvador, vem na proa do VOR e repasse para a descida. Reforçarei para a descida, Romeu Golfo Vitor. Apatango e Cianc uniforme, desça para 2500 pés, ajuste 1-0-1-6, autorizado para segmento RNAV, pista 1-0. Confirmando, descendo até que altitude, senhor? Desça para 2500 pés, ajuste 1-0-1-6, autorizado procedimento RNAV, pista 1-0. 2500 pés, autorizado RNAV, pista 1-0, isso que ele pode. Voo 556, Semicentro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2875251, voo 556, graças. 8, autorizado de inspecção somente, chama para o pé. Porta na tarde, estou na tarde, mas perto. Abadango, Romeu Golfo Vitor, desça para o 1500 pés, ajuste 1-0-1-6. 1-0-1-6 para 1500 pés, Romeu Golfo Vitor. 463, confirma o nível pretendido. 180. Que é autorizado Ilhéus, nível 180, sai via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, aciona 5053, chama controle 120, decima 8, coteja. Está autorizado 180 para Ilhéus, via Golf 677, decola na Coral da 10, curva direita. 4-6-3. Cotejamento correto, chama para pushback somamento. Ana 356, prossiga. É possível, se o tráfego aéreo permitir, a gente cancelar o plano e prosseguir na proa do farol para entrar no corredor Axé até Itapuã e o cruzamento da 1-0 para entrar na perna do vento? Aguarde o acionamento 356. Se não for atrapalhar o tráfego aéreo, a gente gostaria de efetuar o procedimento. O cenário 356 informa que pelo corredor acento sentido contrário, do farol da Barra para o farol de Itapuã, não existe, proibido. Ah, ok. Então, para saber se você tem um problema, poderia desavoar os estados direto do farol de Itapuã para o estado de não já? Negativo, o cenário 356 é devido ao tráfego de uma decolagem. Atacando o espião que uniforme completo procedimento chama torre 1-1-8 decimal 95. Chama na 1895, bom dia, bom trabalho. Mandou, muito bom dia, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, QNH 10 no meio, continua a aproximação, aguardando autorização. Whisky Yankee Uniforme está no final do procedimento, condições completamente visuais. Para o cancelamento, prosseguir para uma base pela direita da 1-7. Whisky Yankee Uniforme, reporte para o cancelamento. Cancelando a partida presente, se eu com a esquerda e prosseguir na flor da perna base pela direita. Ah, Whisky Yankee Uniforme, sente. Plano instrumento cancelado 05, curve à esquerda, gire base pela direita, 17, reporte final. Contaremos final, 17, Whisky Yankee Uniforme. Anania 356, desça para 250010, autorizado procedimento RNAV, pista 10. Ajuste 10 no 6. 250010 no 6, reportará no procedimento, Anania 356. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita. Saída da Eule da Morte, faciona 5066, controle 120, decimal 8, coteja. 6311, rota completa, peso Lu no 0, Bubávia, peso Lu no 6. Cotejamento correto para o pushback sonamento. Voo 1790, autorizado, alinhada e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 09 nós. Centro de decolagem da 10, voo 1790. Já. Botão Whisky, Yankee, uniforme, autorizado, pouso, pista no 7, vento 130 graus, 10 nós. Uniforme. Confirma corredor forte 20 milhas. Era previsto corredor forte, aguarde para a cópia. Afirmo. Você está passando a sua vocila e já vou avisar na rota? Confirme o papatão vai para o fio. Sim, já vou avisar na rota. Deixa para o nível 050, o papatão vai para o fio. O esquema aqui uniforme no solo 08, confirme o pátio? Afirmo, autorizado, backtrack, reporte livrando na papá. Voo 1790, decolado 09, controle 120, decimal 8. Liga, chamou o controle 1208, bom dia, voo 1790. Controle Salvador, bom dia, voo 1790. Bruno 790, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, saída da PUC. Saída da PUC é o 370, gol Bruno 790. 7 curva esquerda, corredor forte. Aciona 01167, chama controle 120, decimal 8, coteja. Lamento correto, informa PLB. Tente 2 a bordo, altímetro no 096, para acionamento chama em torre 18, decimal 95, com gol. O quiosque é de impressionamento, estamos prontos para o táxi. Chanel 6356, passando 366, pista a pista. Chanel 356, completo procedimento, estamos torre, 118, decimal 95. Meu sapatango, prossiga. Chame torre 198 decimal 95. Torre Salvador, chame 6356, passou 366, final da 10. Meia 356, quem nega 10 no meio, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 09 nós. Pouso não no meio, final 10, chame 6356. Tango Romeu Papa Tango, confirma o pátio. Gente, reporte na Papa Romeu Papa Tango. E né? Informação aí de autorização para o Macão. 64, ciente, saída prevista Puca, Caju, aguarde cópia. Bocagem na pessoa. Juliette, prossiga. Gente, corredor axé, guarde cópia número 2 para número 2 para cópia, Vitor Índia Juliette. Quatro pronto para cópia. Utilizado Maceió, nível 350, via peso Luno, 7, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5067, chama controle 120, decimal 8, coteja. Nível 350 para Maceió, via peso Luno, 7, decola Puca, transição Caju. Aciona 0, primeira curva esquerda, código 5067, o controle Salvador 120, decimal 80, gol 18, né, claro. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Moremos, boa noite, recorde. Casa, reporte visual com campo. Aproto, Casa, o meu gosto disso. Meio escorredor axé, decola da 17, curva direita, aciona 0160, controle 120, decimal 8, coteja. Voo 962, informação Índia, passa 190 para 1950. Voo 962, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Bom dia, 050, possibilidade de Guarizá. Autorizado 4, voo 962. 962 de Itália, obrigado. táxi, o 737-45, 173 a bordo, 3h30 é o alternado no Hotel Galeão. Táxi Via Índia, ponto de espera, Torre 1 no Noite, 95 altímetro, 10 no meio, bom voo. 16-8-95, bom dia, 737-45. Voo 1790, chame centro Recife, 125, decimal 45, ao CERN 126, decimal 85. 2545, 2685, bom dia, Voo 1790. Confirme qual o seu chamado de voo? Change. É 6356, solo 16, chame 219, bom dia. 219, bom dia, chame 6356. Bom dia, Torre, eu tenho 3745, ponto de espera, pronto. 3745, Tatã, bom dia. Autorizado linha de decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 lance. Desalinhamento e decolagem, 10, 3745. Tô ciente das intenções de rolar a pista, aguarde na papá dos tráfegos para decolar e depois será autorizado. No 7, com primeira curva à direita no corredor AXE, transponder 0134, controle 1 no 20.8. Juliette, chame na Oscar. Correto, reporte no fora posição para acionamento, táxi e decolagem. Chama a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10, no meio. Bom voo. Fala, Xané 6356, livrou na Fox, pressiona Alfa. Xané 6356, boa tarde, taxamento via Alfa, reposta rede da direita. Alfa, da Juliette, 6356. Mike, Juliette, prossiga. Primeiro acionamento, chame táxi por Mike, Juliette. Patango, Romeu, Golfo, Vista, visual com campo. Confirmo, cara. Sim, chame torre 118, decimal 95. Muito obrigado, cara. Weber, faça o 180 e chame para ingresso na 97. Sim, chamada para ingresso na 97, o... Torre, bom dia, Romeu, Golfo, Vitor. Romeu, Golfo, Vitor, autorizado, base pela esquerda do Noveiro. Reporte na final, 3 checado. Golfo, Vitor. Zona 962, com início e redução de velocidade para 2, zona 0, nós, segue como número 2 na aproximação. 2, 2210, gol 962, obrigado. Patango, Oscar, gol Kilo, com permissão para o procedimento à minagem. A Patango, Oscar, gol Kilo, da presente, veio a posição Duna, desça para 3.000 pés, hoje chama 096. Zona 0, 96, bom dia, Salvador, da 3745, cruza 1.100 pés. Da 3745, bom dia, contato radar, suba para o nível 300, saída após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Após 2.000, Leda, da 3745. 07, via Juliette, Xané 6356. Firmo, retorne ao parte 5 e chame livrando. Romeu, Bobatão. O Xané 6319, chamou para o pushback. Seu 4453. É, 4463, no gate 01, totalmente pronto. Totalmente. Sente, autorizado o pushback e reposta tá. Cliente Júlio, mantenha. A base para sinal da 10 com trem baixado e travado. Vamos ver o Golf Vitor. O meu Golf Vitor é registrado por motorizado da 10, vento no 20 graus, 109, Golf Vitor. Para sequenciamento, curva à esquerda, proa 030, limite magnética 1, 10 de fibra. Esquerda 030, desce 5000, limite uma centena para fibra, 1962. Se é a Golf, eu acho que é a pista no 7 decolagem autorizada, no 20 graus, na 21. Vitor Lídia Juliette, após passagem do 150, Lera e Manteiro no 7. Para a saída da Aero e aguarda a posse. Aero, aguarda a posse. Valeu, Golf, Vitor, no solo aos 2-2. Confirme parte 3 ou parte 5? Parte 3, na palma. Chame livrando 219, bandido. Sua frente, Embraer da Azul, Volvo. 06, parte Índia, quanto para 285, na hora 285, bandido. Procedimento de TV Azul. 2000. Tiago, Golf, eu acho que a decola 223 autorizado, com vai esquerda e cruzar o campo, reporte liberando. Cruze, sub o litoral, reporte liberando a final 28. Cliente, curva esquerda, o Serra Golf Oscar. É quase travada para o pushback em salamento. Cliente, boa noite, minha parte. Cliente, Vitor G. Juliette, pista 17, decolagem autorizada, 1-0 graus, 1-0. Mike, Eco, Juliette, ele é manter, após o Pacova 3-2. Aqui, descendo para 4.015, já reduzido 2009, vou 1962. Papatão, gosta, vou ficar informado, isso agora 1-0 no fim. Pedágio. Reporta no pedágio, Golf Oscar. Chão 3216, número 3 na aproximação. Inicie redução de velocidade para 210 nós. Desça para o nível 050. Tem estaque via Índia, ponto de espera chama a torre 198, direção 95, altímetro 1095, Golf. 3895 ainda não escuta? Ainda não escuta. Altímetro agora 1095. 0095. Vai calcular. Mais 25 minutos. De novo. 125. Chame controle Itapuã. Tem uma volta e a volta. É, tem o seu controle do fora Itapuã. Puxa a tela. Fechando a 63, não aguardo para o pushback a tela. Pois é, 1-864, 3216, declaração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limite magnética 1000 de centro. Dono 962, 21 milhas oeste de Salvador, resta uma navegação, voe Serra Vita 366. Vista para 2500 pés, autorizado procedimento da RNAVE, pistão a zero. Autorizado a RNAVE, voando 366, 2500, voo 1290. Decolagem azul 4463. 7463. Oi, Serra Vita. Leda Mótico. Transponde 1-1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5-1-0-3, controle 1-2-0, decimal 8. Transponde 3-0-0, posição 0, posso falar de voo, Israel, Leda Mótico, para a direita, transponde 5-1-0-3, controle 2-0-8, voo 2-0-6. Voo 2-0-6-7, protegimento correto, reporte, conforme pushback, acionamento. Para 5, estamos centro Recife, 128 decimal 35, ao CERN 125 decimal 1. 2835 251, C3745, bom dia. Bom dia, Salvador, bom dia, Papai Romeu, mais tempo do leste. Mais tempo do leste, bom dia, Patrícia. Chegou dando 7, mantendo o corredor até, na visual, com os 5 na visual. Na autoriza a prova direta de Caio Lourenço, mais 10 direto. Ultimais 7 de leste, mantém as condições visuais e ajusta 0 no meio, autorizado direto. Bem, obrigado, amigo. Batango Vitorino de Vilete, me escuta? Escuta, Vitorino de Vilete. Batango Vitorino de Vilete, mantém as condições visuais e ajusta 0 no meio, reposta para da barra. Posso parar o que? Espere controle 208, bom voo. 208, bom que acha. 0095, você decola imediato. Fã 3195, docente. Mantenha o ponto de espera devido à aeronave decolou à frente, perfil conflitante. Tá, Oscar Golf Kilo, me atuem. 4 Kilo, vai acertar. Autorizado, pouso, pista na 0, vento na 00 graus, na 09, Oscar Golf Kilo. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, mantém as condições visuais e ajuste no 0 no meia. 1-0 no meia, o Serra Golf Oscar. Azul 4463. Azul 4463, contato radar, suba para o nível 180, autorizado direto coral. Ok, 180, autorizado a prova de coral, azul 4463. 1-1-8-8-4, autorizado táxi, via parte 1 no Índio, ponto de espera chamado 1-1-8-8-9-5, altimetro 1-0 no meio, segue como número 2 na sua frente, verbo e da via. Entra gravante à frente, via parte 1 Índio, na ponto de espera torre, Salvador, 2-9-5, boa tarde, gol 1-8-8-4. Sete, Marjão, chama para ingresso da 7. Pelo Romeu Oscar. Pelo Romeu Oscar, somente mantém os corredores e o tráfego em aproximação. Certo. Tá. Tá. Gente, táxi é via Índia, ponto de espera do Rio 1-1-8-9-5, altímetro 1-0 no meio, bom voo. 1-0 no meio, táxi via Índia, no ponto de espera 1-2-9-5, tá ligado? Batango Lima, Serra Vita, desça para o nível 050. Lado pista 97, vento no 20 graus, 109. Tá 3895, autorizado alinhar e manter pista 10, agiliza manobras para decolar tomar o autorizado. Informação de tráfego, o 37 da Gol, final de 6 milhas. Torre, boa tarde. Gol 1962. Mas eu faço check no equipamento, transmissão inedirigível. Tosca Golf Kilo, som nos 30, liga à direita, chame 219. 1962. 1962, continua a aproximação, aguarde de pista 190 livre, informa a Airbus da TAN, iniciando rolagem. 192. Guardião, mantém o setor sul do aeródromo, aguarde cruzamento. Mantendo o setor sul, aguardando a autorização para o cruzamento. TAN 3895, decolagem autorizada, pista 90, vento no 20 graus, 109, TAN 3895. Decolagem 1962, tráfego adicional helicóptero, mantém 500 pés no setor sul do aeródromo, sem interferência ou aproximação, aguarde apenas a 10 livre, gol 1962. 962, obrigado. 113, informação em curso é Lima, a modificação é o altímetro agora 10 no meio. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5051 no controle 1-20-8. Primeira curva direita da Euleda, Irume, após conforme o plano de voo. Transponder Após o toque da aeronave, está autorizado cruzar a pista na 028, agilize manobras, tráfego adicional, Airbus da TAN 7 minis. Afirmativo, agilizando manobras sem interferência no tráfego visual. 0, após 2000, Leda, graças a Deus, é só fim. Salvador, o azul 4463, autoriza a proa de bloco direto. Aguarda a coordenação, azul 4463. 10 livre, ajuste 1005. Aguarda, TAN 3, 2, 1, 6. Bloco e coral, eles quase se sobrepõem um ao outro. Gente, Azul 4463, autorizado bloco. Gente, muito obrigado, senhor. 1962, no solo, aos 33, liga à direita, chame 21, décimo 9. 9, boa tarde. Guardião 06 para o cruzamento. Autorizado, Guardião 06. Reporte vertical de buraquinho. Porta na buraquinho 06. Quilo Romeo Oscar, reporte. Autorizado final do 97, reporte através da RMA. Autorizado final, reporte através da RMA, o Quilo Romeo. 1-0-1-1-1, ajuste, Quilo Romeo. Afastando na proa 0620, litoral norte. Sua esquerda sem interferir na aproximação, pista 10 livre, pouso autorizado. 1-20 graus, 1-29. Pouso autorizado 1-0, tá? 3-2-1-6. E aí, manter? Ok, após o pouso da aeronave na final, autorizado a alinhar e manter, 6-3-1-1. Confia. Guardião 06 na vertical de buraquinho. Ciente, guardião, informe, vai pousar em Jauá? Não, senhor. Vamos em Jauá, sobrevoo daquela localidade e retorno para Salvador. Sim, a gente mantém a escuta do turno, então, Guardião 01, 06, corrigir. Ok, na sua escuta, permanente. Rapatango, Lima, Serra Azul, Confirme a Pro, que está mantendo? Isso aí está mantendo 063, corrigindo agora para 056. Centro Lima, Serra Vista, vou ir para a posição Duna, deixa para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado para o segmento NDB Zulu da pistola 0. Para Duna, descendo para 2.000 pés, ajustado isso. No solo, 36, libere à direita. Taxi Fox Trot, chame 219. Direita 219, dá 3219. Oxalé 63 no 1, vento no 20 graus, no 29, decolagem autorizado no 0. Lembra de decolagem no 0, 63 no 1. Para o táxi, voo 2067, eu abençoo 1824 horas, tranquilo. Mantenha a saída devido ao tráfego. Vai bater devido ao tráfego. 1096, parte o índice 295, voo 2067. 64, boa tarde. Voo 864, ele era em manter a pista no zero. Manter a pista no zero, voo 864. Torre, o Guardião 06 está abandonando o setor de Jauá, comprou a de Salvador inicialmente, sem interferências com a pista 1028. Guardião 06, torre ciente. Poxa, 63 no 1, decolado aos 38, Salvador 208, bom voo. 208, bom. Quilo Romeu, acho que nós somos 38, livrar direita, frequência livre. E contato radar, chuva para o nível 380, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. 380, após 2.000 pés, Leda 63 do 9. Pode prosseguir, desde o 10 até o gate 06. Você vê passado ao voo, tá? 380. Guardião 06, confirma intenções. A intenção é seguir com proa de Paripe, se autorizado, mantendo 500 pés. Sente, Guardião, proa direto Paripe, 500 pés, aguarde transferência. Guardando a transferência, 06. Azul 4463, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador. Tome controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 120, decimal 1. Obrigado, senhora. Até já. Vitor autorizado, saque 70, entrada do Pate 3. Ah, 864, decolado 239, contra Salvador em 208, bom voo. 208, uma boa, vou no 864. Guardião 06, controle 208, até a volta. 208, obrigado. Controle Salvador, vou no 864. Vou no 864, contato radar, suba para o nível 350, após 2.000 pés, autorizado direto Jamo. Gente, após 3.000 pés, direto Jamo, vou no 864. Boa noite, 64, da presença, autorizado direto já. Obrigado, direto já, boa noite, 64. Controle Salvador, bom dia, é o Guardião 06. Guardião 06, bom dia, prossiga. Tá na proa de Paripe, passando agora a vertical da ligação CIA Aeroporto, mantendo 510. Gente, Guardião 06, mantendo condições visuais, o ajuste no 0 no 5. Gente, na sua escuta, 06. Controle 63, o Nuno, possibilidade de coordenar para voarmos Motiva? Aguardo o sinal 63, o Nuno. Guardando. Golfito, confirmando, parte 5. Voo 2067, pista 1-0, decolagem autorizada no 20 graus, 1-0 nosso. Zona visual, Lima Serra Vito. Papatango Lima Serra Vito, complete procedimento, chama torre, 118, decimal 95. 895. Alô, Salvador, seu American 229. Salvador, boa tarde, Papatango Lima Serra Vito, passando zona visual. Lima Serra Vito, torre Salvador. Boa tarde, ajuste 190 no meia. Continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Adama. Liberando o setor sul do pátio, quanto é possível? Mantendo escuta, América 229. Na posição. Papatango, outro golfinho acionado no pátio 3. Já caiu no pátio 3, autorizando o pátio que tem uma garabaidã. Oscar, Golf Kilo, autorizado para seguir o táxi. Via Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama Torre 118, decimal 95. Confirme a Pátio 5. Evadiu, nada mais leva, eles dão Pátio ou algo do tipo. Gente, graças pela colaboração. Obrigado, muito bom trabalho. Você chegou até o meu Golf? Qual é o horário da notificação, por gentileza? Vamos coordenar aqui com a ES, só um minutinho pra gente ver. Eu passei a letrar o contato radar, 57 milhas sudoeste de Salvador. Vou ir Mari para a chegada Mari e reporto para a Decisa. Controle, boa tarde, gol. Bom dia, gol 2067, decolada, não sei se conta. Gol 2067, contato radar, suba para o nível 360, autorizado em direto Lisa. Obrigado, Lisa, 360. Gol 864, controle. Você controle, gol 864, peço perdão, estamos voando na Pro de Aracaju, agora à direita na Pro de Jamo, gol 864. Thank you, gol 964. Guardião 06, prossiga. American Airlines 229, autorizado inicialmente somente pushback. Aguarde para prosseguir com o rebote. American 229, autorizado somente pushback. E chamará para fazer o reboque. American 229. Professor, eu estou passando o óculos do direção da Baidão. Até a Baidão autorizado, eu acho que é o Golf Kilo. É 31 1, chamar Recife 12235, até não 251. Até o meu Golf confirme em Imar para Imar e sobrevoa no Iguatemi. Gente, até o meu Golf autorizado em Imar para Imar com sobrevoa no Iguatemi. Recorde em Imar com Proa Sul, transponder 0126, controle em 1208. Então, o meu Golf só confirmando, mantendo 500 pés durante o sobrevoo. Vitor Charlie Hotel da presente, voo ITAP. Confirme o procedimento faz o AirNase? Da presente, voo ITAP, Vitor Charlie Hotel. É, Gol 1864, estamos no centro Recife, 125 decimal 45, ao CERN 126 decimal 85. 12425, alternada 2085, gol 1864. 2 é a vista, ataque TV Alfa, reporte antes do direct. Chegou para a torre, que chamou, foi São Paulo. A Vitor prossegue para o sol. Tudo a bordo, PLB. Confirme o tempo estimado de voo, por gentileza. Não há tráfego reportado no setor, reporte para o solo, até o meu Golf, vento no aeródromo, uma centena, 12 nós. Aguardando instruções do solo Salvador, mantenha a posição antes da Juliette. Confirma a aeronave que chamou o solo, por gentileza. Um 169 a bordo, taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamador em 1-1-8, desse 95. Altímetro no 0, no 5. Bom voo. Tudo para falar isso, prossiga. E o horário da notificação? O meu Golf está fora do solo, já está visual com a 1-7. No sistema, aguarde por gentileza, por nossa. Que via litoral? Avião, cruzamento 1-0 após litoral para o Iguatemi. Ok, está direto farol de Itapuã, reporte vertical. Reporte na vertical do farol, até o meu Golf. Se encontra na taxa de Juliette, era para manter antes da Juliette, como a aeronave taxiando até o ponto de espera. 813-251, bom dia, muito obrigado. Primária 128, decimal 35. Ah, o 5 não saiu, 2835, muito obrigado mais uma vez.